papa tu mundo, Lina. Contigo. Para giro de marcha lenta, do motor em marcha lenta. Gente, confirme, estou solicitando o giro de marcha lenta? Só para informar o giro de marcha lenta que o aero não está acessível aqui no momento. Gente, um instante, por gentileza, tentarei falar com a aero. O Papa Tango Lima, solo voltando? Voltando. Gente, agora sim, coordenação com a equipe de solo, reporte ao término. Matheus, reportarei. siga. Em qual mando o Costa? Change. Solo Salvador, bom dia, Mike X-Ray Bravo. Siga, Mike X-Ray Bravo. Autorização de reporte da posição 14 para a posição 10, bate 1. Autorizado, reporte ao término, Mike, que foi bravo. Ok, obrigado. Mike, que você grava, bom dia. Siga. Só uma atualização para reboque do pátio número 3 para a posição 62 do pátio. Estou autorizado a reporte ao termo, apenas confirmamos. Golf, Tango, Fox. Golf, Tango, Uniforme. Entendi, Golf, Tango, Uniforme e reporte ao termo.